Uma solteirona infeliz de 40 e muitos anos vivia ainda com os pais. Então, um dia, a mãe chega à casa e ouve um barulhinho, assim tipo vibração, no quarto da filha. Ora, eis que ela entra derrompante e vê, de facto, a filha com um massajador facial em forma de pepino, digamos. Oh, filha, está mal! Então, mas o que é isto? Para que te havia de dar? Mãe, eu tenho 47 anos, ainda vivo em casa dos meus pais, nunca tive um namorado. Isto é o mais parecido com um homem que eu jamais vou ter na minha vida. Pronto, filha, está bem, fica lá então com o pepino. A mãe retira-se, de facto, chocada. E no dia seguinte é a vez do pai ser surpreendido pelo barulho vibrante do dito engenho. Desta vez este som mavioso vem da casa de banho. Então o homem abre a porta e lá está a filha, de aparelho na mão. Oh, filha, então! Mas como é que a vergonha vai ser esta? Pai, eu tenho 47 anos, ainda vivo em casa dos meus pais, nunca tive um namorado. Isto é o mais parecido com um homem que eu jamais vou ter na minha vida. Está bem, filha, pronto, é que sabes. Então o pai retira-se, mas fica, de facto, a matutar no assunto. Uns dias depois, mãe e filha, ao regressarem das compras, dão com o pai, sentado no sofá a ver televisão, com o dito massajador ao seu lado. Oh, querido, então o que é que vai ser isto? Mas pai, então o que é que te deu? Vocês calem-se, não me aborreçam. Não veem que eu estou a ver futebol com o meu genro?